Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não me amarrar, dinheiro não, mas formosura. A pele escura, a carne dura. Mas só se eu não for político, né? Hoje vamos mais uma vez falar de política e da importância do voto. Do seu voto, que você não achou no lixo, eu insisto. Para começar, uma frase maldosa de um anônimo. Político profissional não tem medo do escuro, tem medo é da claridade. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Políticos, políticos, políticos, você confia em algum, hein? Então vejamos o que diz Sócrates Nolasco, que é psicanalista e professor de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sócrates é o autor do livro O Mito da Masculinidade, de Tarzan a Homer Simpson, Violência Masculina, dentre outros. Ele escreveu um artigo interessante chamado Votar é Eleger uma Imagem. Ao fundo você ouvirá Futuramente, de Aldir Blanc e Ginga, com Zé Nogueira. Zé Nogueira é considerado o único músico brasileiro que toca exclusivamente o sax soprano, lançado originalmente em 1995. Esta delícia está no CD Disfarça e Chora. Zé Nogueira, no Café Brasil. Sabemos que vigora no Brasil uma descrença nos políticos, isso não é novidade. Os motivos pelos quais a população chegou a essa conclusão foram muitos. No entanto, qualquer político presente na cena pública foi eleito pelo voto. Há quem diga que se o voto não fosse obrigatório, nenhum político se elegeria, mas esse não é o caso. Um político da situação foi escolhido pela urna, quer dizer, alguém votou nele. Afinal, como pensa o eleitor que vota no político que posteriormente ele vai desqualificar, hein? Quais são os parâmetros que poderíamos utilizar para compreender essa dinâmica que envolve um eleitor e a imagem que o faz votar no político que escolhe, hein? Votar é eleger uma imagem? Além do ato político, o voto serve como catalisador para a fantasia do eleitor, que, traduzida em imagem, firma um compromisso entre o seu mundo interno e a realidade da qual ele faz parte. Posto dessa forma, esse pacto é pura magia, herdeira da mesma que Fausto usou para realizar seus desejos. Podemos considerar duas hipóteses norteadoras dessa fantasia do eleitor candidato. A primeira parte do princípio de que o Brasil lhe deve alguma coisa. A segunda complementa a primeira, compondo com ela a visão de mundo desse eleitor. Ela supõe que o candidato será alguém que virá para cuidar da sua vida, fazendo-a melhorar. Essa entrega fantasiosa, expressa no voto, tem para o eleitor candidato um impacto emocional maior do que o político, gerando nele apatia e conformismo. Portanto, ela é necessária para a manutenção do establishment. Consequentemente, favorece que o eleitor candidato fique de braços cruzados. O eleitor candidato justifica suas ações escusas ou abusivas, partindo de ambos pressupostos. Na medida em que ele sente que o mundo está em dívida com ele, ele é vítima. Eu vejo. Seu rosto e sou a vítima perfeita pro seu sorriso que me toma os sentidos. Olha só, você está ouvindo Vítima Perfeita, de Zé Ricardo, com a carioca Crica Amorim e participação do próprio Zé Ricardo. Crica Amorim, que também é compositora, violonista e arranjadora, começou sua carreira musical solo, depois de uma passagem pelo Garganta Profunda, grupo vocal que renovou a cena musical do Rio de Janeiro. Crica Amorim é no Café Brasil. Pois é, na falta de um banheiro, o sujeito urina na rua, pois a cidade lhe deve um vaso sanitário na hora em que ele precisa urinar. Se foi de esquerda, porque bem quis, julga-se no direito de ser indenizado pelos problemas que essa opção lhe causou. Quando rouba, ele só furta o que é de grife, pois a mercadoria do camelô não serve. Mesmo que esteja fortemente armado para viabilizar seus negócios com drogas, nem pensa em usar essas armas para fazer uma revolução social. Se tem um cartão corporativo, paga suas contas na Disney, afinal, o Brasil lhe deve isso. Beijo vendido, no silêncio estou me conhecendo outra vez. Desarmado e adorando o perigo que torna ser aliciador, correr esse risco e seguir. Um sujeito que trabalha sobre essa base funciona segundo a lei da vítima, que nos nossos dias tem muito status. Ser vítima é um bom negócio. Na maioria das vezes, até melhor do que as ações da Vale do Rio Doce. O eleitor e seu político compõem uma unidade. Juntos, fazem existir um cotidiano permeado por abuso de poder, violência e ganância. Travestido de uma falsa modéstia, esse eleitor político se sente no direito de se apropriar do que considera seu. Talvez isso sirva para abafar o conflito moral produzido pelos delitos cometidos. O eleitor candidato está em toda parte e se faz presente em várias classes sociais. Sua máxima é se dar bem a qualquer custo, porque é uma vítima do destino. Ele pode ser flanelinha, banqueiro, governo ou ainda um cidadão comum. Café Brasil. Cada vez que vota, esse tipo de eleitor acaba com um mistério que existe na vida, fazendo surgir um clima de descrença e medo no cotidiano. Para suportar tudo isso, ele se alimenta do frenesi e excitação, deixou de saber o que é alegria. Tempos atrás, foi dito que para cada homem há uma imagem que faz o mundo inteiro desaparecer. O mundo da vítima faz desaparecer o mundo do compromisso, da lealdade e da amizade sem interesse. O eleitor candidato, quando age impelido por sua fantasia, pensa que pode bastar a si mesmo. Ele aspira a uma vida cheia de milagres, sem perceber que vive dentro de uma desilusão radical, motivado por um sentimento de incapacidade para construir um novo presente para si mesmo. Esse eleitor candidato nasceu da pobreza da experiência. É ele quem financia a barbárie. Se oriente a paz pela constelação do Cruzeiro do Sul. Constatação de que a aranha vive do que desce, vê se não se esquece, pela simples Você está ouvindo Oriente, de Gilberto Gil, com o Nouvelle Cuisine. O Nouvelle é um quinteto paulistano que surgiu na mídia em 1987, interpretando clássicos da música mundial, num estilo que chamaram de jazz acústico. O Nouvelle continua até hoje fazendo música com uma elegância que só eles têm. Então, mas chegando a hora da eleição, como saber em quem votar, hein? E tem dois pontos básicos. O primeiro, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E o segundo, conheça o seu passado. Todo político adora discursos, em campanha então são promessas e mais promessas. Mas como ficam essas promessas quando comparadas ao que o político fez em mandatos anteriores, hein? Qual é a história desse político? Para saber do passado de um político, a melhor fonte ainda é a imprensa e agora a internet, que surge com toda a força como arma para defender o nosso voto. Sites de organizações que fiscalizam o trabalho dos políticos, sites dos partidos e os próprios sites do governo, que geralmente divulgam informações sobre a vida dos parlamentares, como o site da Câmara, do Senado, do TSE, por exemplo. Existem ainda dezenas de sites, entre eles o www.excelencias.org.br ou www.votoconsciente.org.br ou ainda www.institutoagora.org.br. Se você conhece outros, escreva para mim que eu vou publicar no meu site. E quanto àquele dize-me com quem andas, prestar bem atenção em quem são as pessoas próximas ao candidato é essencial. Não só seus colegas de partido, mas seus amigos e investidores. Se aquela facção criminosa que domina aquela favela insiste para que as pessoas votem em determinado candidato, não tenha dúvidas, aí tem. Quem anda com bandido, bandido é. Quando o Cabral aqui chegou e semeou sua semente, naturalmente começou a lapidação do ambiente. Roubaram o ouro, roubaram o pau, pra ficar legal ainda tirar o couro do povo desta terra original. E só deixaram a má semente, presente de grego que logo se proliferou e originou a nossa gente. É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás. É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais. A terra é boa, mas o povo continua escravizado. Os direitos são os mesmos desde os séculos passados. O marajá, ele só anda engravatado, não trabalha, não faz nada, mas tá sempre endinheirado. Se entrar no supermercado, você é roubado. E se andar despreocupado, você é roubado. E se pegar o ponto errado, se votar pra deputado, você é roubado. Certo, tem sempre um 7-1 armando fria. Tem ladrão lá no Congresso, na quitanda e padaria. Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia. Dentro da delegacia ninguém entendia, a maior confusão. O doutor delegado campeou todo mundo, porque o ladrão roubou outro ladrão. É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás. Tem ladrão que não acaba mais, certo. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás. E quando o Cabral... Engraçado, né? Toda vez que eu trato de política aqui no Café Brasil, a trilha sonora é com Bezerra da Silva. Aqui ele canta, é ladrão que não acaba mais. Por que será, hein? Quando o Cabral aqui chegou, certo, se semeou sua semente. E aí? Naturalmente começou a Ai, quanto ladrão, né? E por falar em tomar cuidado com os ladrões, com os bandidos, precisamos é dar um jeito de acabar com eles. Uma profilaxia política, quem sabe? Como bem escreveu Paulo Saab nas iscas intelectuais do meu site. Ao fundo, você ouvirá Escorregando, de Ernesto Nazaré, com Antônio Adolfo, uma delícia. O tema é recorrente. Raramente as manchetes negativas contendo denúncias de envolvimento de políticos em corrupção saem de cena. Alternam-se nomes, partidos, grupos, pessoas, mas é raro uma edição de um jornal, para ficar só na mídia impressa, em que não haja algum político ou governante notório com seu nome em meio às acusações e provas de uso indevido do cargo e dos recursos públicos. Não vou nem nominar hoje, nem é preciso. Penso que, como eu, o eleitor está cansado, enojado e até já indiferente. É muita gente importante, envolvida em muita sujeira o tempo todo. Para quem, como eu, prega há tempos a necessidade de investimentos maciços na educação, para melhor preparar nossa massa votante e os candidatos que saem desse mesmo meio, chega muitas vezes a ser desanimador. Não se investe o quanto se necessita na educação. Investe-se em migalhas e esmolas sociais que mantêm a massa cativa na hora do voto. Cativa e igualmente em cativeiro, presa na ignorância e sem capacidade de não depender de favores oficiais. É um novo tipo de escravidão, mal comparando para não minimizar a infâmia cometida durante séculos contra os negros. Lava, lavadeira, lava com pratinho pra viver contente. Lava com pratinho que lava mais limpo. Olha o farol! Lava com pratinho e vai ganhar presente. Milhares e milhares de pares de meias de super nylon sem costura. No interior das barras do seu sabão pratinho. Sim, finíssimas meias de nylon para você. Olha o farol! Lava com pratinho e vai ganhar presente. Tenho certeza, até pelas conversas que mantenho, que muita gente como eu está perdendo a capacidade de indignar-se. Eu não perderei nunca. De tão volumoso e crescente é o quadro de mediocridade que sustenta a vida pública nacional. Lideranças originadas de diferentes níveis sociais, econômicos, políticos, sejam de elite ou operários, envolvem-se na política e acabam em cargos de representação e direção, levando consigo seus vícios e aspirações escusas, deixando de lado o que seria o seu real motivo de ali estar, representar dignamente a população que os elegeu. Tenho comigo alguns temores de que essa vulgarização da gestão possa estar contaminando até a iniciativa privada. A gestão da coisa pública no Brasil é um horror de mal feita. Votar gritou o povo e a votação foi feita. Roberta Close eleita, preferência sexual. Política é um andrógino, é travestida esperta. Mostrou como Roberta sua frente liberal. Nova República, não põe atrás da gente aquilo que a Roberta tem na frente. Dá dinheiro e o apoio vem global. Tancredo desabafa, nisto eu sou profissional. Há mais de meio século no muro equilibrado. Ou morre ou sai tombado, patrimônio nacional. Canta Fafá, um dó de peito sai. E o Milton Nascimento diz uai. Olha aí, outro que aparece sempre que eu falo de política é Juca Chaves, aqui com Votar, Votar, é só ouvir. Mordomia é uma mania com jeitinho brasileiro, desde D. Pedro I até os tempos atuais, mas o nosso presidente, que é imortal na academia, agora com mordomia, que não morre nunca mais, muda Sarney. É tempo de mudar, trocar o tucupi por caviar. Palavras como incompetência, incapacidade, despreparo, má-fé, corrupção, nepotismo, negligência, imperícia, imprudência, aliás, assim se embasa o crime culposo. Omissão e outras assemelhadas são parte estrutural do dia a dia da gestão dos recursos públicos. O quanto isso tudo não estará se infiltrando na vida das empresas, hein? Ouço de especialistas em gestão de recursos humanos que, apesar da vitrine de organização e excelência, mais empresas e mais importantes do que imaginamos estão internamente em clima de salve-se quem puder. Guetos, panelinhas, sabotagem ao trabalho do colega ao lado, desvios, fofocas maledicentes, má vontade, etc. Tudo em nome da sobrevivência no mundo cruel. Estaria fazendo parte do mundo corporativo privado. A profilaxia política e a social precisam prevalecer. Insisto que o único caminho que enxergo é o da educação. Melhorar a qualidade do conhecimento, tirar da ignorância a massa de manobra. A quem interessa isso no mundo dos políticos e governantes, hein? E dentro das empresas? Teríamos, se investíssemos, mais oxigênio na vida pública e formaríamos mais cidadãos produtivos e consumidores para participar sadiamente da vida econômica e política do país. É simples assim. O que é que você vai fazer com toda essa grana? Você vai ficar sozinho? O que é que você vai fazer com toda essa grana? Quando te falta carinho, você pode ir pra onde quiser. Natal, Berlim, Plutão, Nova Guiné. Mas se você virar pó e for embora, você não é nada mais que um Zé Mané. E é assim, com Edivaldo Santana cantando Grana, que este Café Brasil, que fala de novo do voto, vai embora. Ei, candidato, considere esta música um recado, ouviu? O que é que você vai fazer com toda essa grana? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje estiveram Paulo Saab, Sócrates Nolasco, Juca Chaves, Antônio Adolfo, Bezerra da Silva, Nouvelle Cuisine, Crica Amorim e Zé Nogueira. Onde mais você ouve um time assim, hein? Eu não desejo pra ninguém. E pra terminar, vamos com o nosso impagável humorista, escritor e jornalista Barão de Itararé? Os vivos serão sempre, cada vez mais, governados pelos mais vivos. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.